há moda dos desalentos, de seda da cor das mágoas, e há moda dos desalentos. Quis fazer do sonho a vida, e como compensação, quis fazer do sonho a vida, e como compensação, a vida fez do meu sonho uma enorme decepção. A vida fez do meu sonho uma enorme decepção. O sonho é pena que voa ao sabor da viração. O sonho é pena que voa ao sabor da viração. Dá-lhe a chuva, cai no lado, agarra-se ao coração. Dá-lhe a chuva, cai no lado, agarra-se ao coração. Sentir pecado maior que roubar o que é de alguém. Sentir pecado maior que roubar o que é de alguém. Sentir a missão estranha de querer mais do que se tem. Sentir a missão estranha de querer mais do que se tem.